6 e 1. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação do DJ Marco Gandhi. O programa tem o propósito de entreter você com músicas velhinhas, dançantes e mixadas. Gostosinhas, mixadinhas pelo DJ Marcante, tá? Trazendo algumas pérolas exclusivas, algumas pérolas diferentinhas, algumas que não foram tocadas assim com ênfase na época em que a música fez sucesso, mas aquela determinada versão, não. Então, a gente toca a versão que fez sucesso, a gente toca a versão que não fez, a gente toca alguns bootlegs, alguns reloads, alguns os remakes. O programa traz assim muita riqueza de material dentro do que tocou no passado. Então a gente vai começar a edição de hoje com Guilty Beat, do maestro saudoso Thorsten Fenslau, né? Maestro, eu digo com uma reverência, né? Ao que foi o produtor do Guilty Beat, dentre outras coisas que ele fazia na época. Falecido em 1992, se eu não me engano. Já contei a história dele por aqui, um especial de 2 horas, só dele, com sets dele, né? Ele era residente numa boate dentro de um aeroporto em Frankfurt chamado Dorian Gray, né? Bom, e o programa sempre se propôs em trazer não só boa música, mas cultura musical para aqueles que gostam desse tipo de material, que consomem esse tipo de material. Então, o programa de hoje começa com, como eu disse antes, né? Com Guilty Beat Serial. Truly, you're and every moment would last forever. So I wouldn't have to wait till we could be together again. To reminisce, to hug and kiss. But the vibes that I get when you give, they make it hard to resist. Happiness, togetherness, the way it's all needed and wants. And innocence, a child. Eulogies of this, they earn my mind. Anticipating and waiting for the clock to unwind. Anxiety plagues me as dusk turns to dawn. But I could take the weight. It won't be long. As confidence grows, I start to ready myself. Stating myself, prepare myself for what lies ahead. As I dread the every minute I have to face without your here. But look so far as the time draws near. How much more can I take? How much more? What can I do? Just hold on tight and be strong. I know I'll make it through. Now's the time for the beast to finally go away. I think I'm here. And it's a lovely day. Yeah, yeah. One of these days I think you will find yourself. shake and lose. Some come to be seen, some come to dream too. Some get it, some get more than enough. Some don't, you can tell, because they always play tough. For a lady, 4 o'clock, cracked up, backed up against the wall, some get smacked up. But no matter what you do, you know the name of the game. Yo, we all came for the same. Shaking, breaking, girls taking. Get on the dance floor, cause I'm taking the opportunity to rock it and pump it up. The funky rhythm makes me go and I just can't stop. Don't hang on the wall, son, it's trapped. But what's the matter with you people? I don't take no crap. I'm the master, turn up the bass and get a 20 when I get into the wax of the groove. Yo, I meant that I'm a hitman and a rap man. Some people even think I'm tough as Batman. I'm in action, the main attraction. Come at you like a bomb and all you see is a fracture. Don't stand there waiting, get your feet to the floor. Yo, you know me, you'll be back for more. It's the law of nature, no one will hate you. Homeboys and girls, did the beat to connect you. I brought the mic that makes you go whack, cause that'll make you happy. You're on the wrong track, scram or jam, diss it or miss it. It's as simple as that, I don't take no crap. conhecido como Gone Can, I Beg Your Pardon, Baltimore, Tarzan Boy and Think, Tears Upon My Heart, Good Move, Get Serial, Spin Down, Paper Doll of a View, Big in Japan. Ó, batucada, hein? Nem esperou terminar de falar as músicas que toquei no primeiro bloco. Do you want to have it? Do you want to have it? Olha como termina essa versão, bacanaço, hein? Também tivemos aí The Soul System, It's Gonna Be a Lovely Day, e começamos o programa de hoje com Guilty Beat Serials. Não saia daí, tem um segundo bloco pra rolar ainda, hein? Você está ouvindo Flash House. Muitos devem conhecer Alphaville. Mas, para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 80. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor pra você. Rio Sul Rádio 6:39. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que pra falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios, empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Bom, eu separei aqui um materialzinho super diferentinho, assim, não muito diferente, né? Até porque o Flash House toca músicas antigas, velhinhas, gostosinhas e mixadinhas, tá? E de vez em quando eu faço alguma gracinha em algum dos blocos, como é o caso desse de agora. O bloco vai começar com ABBA e teremos Santa Esmeralda, Village People, Boys Town Gang, Thelma Houston, Gloria Gaynor. Já deu pra sacar que é uma espécie de um mini especial disco. Então, aumente o volume. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I building me a home, thinking I

Day for day, with the stars falling out.